como tráfico precedente 1P3 da Força Aérea Brasileira. Afirmativa, sessão de frequência livre até a próxima, Índia November Alpha. Tempo 03, livre toque arremetida, pista no 0, 100 graus, com 0 nós, checa o trem. Trem baixo travado, prossegue toque arremetida, 03. 0062 já embaixo travado. Afirmo. Voltímetro no 012 para cheque o vento 090 graus, com 10 nós, conto uma aproximação para informação. O tráfego da Força Aérea fez um toque arremetida e vai ingressar dentro de distância na perna do vento, ok? Apenas para informação de tráfego. Agora sim, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, com 10 nós. O voo 9072. 9072, livre pouso, baixa trava. Olimpo 03, tocou em MTU 03, curva esquerda, mil pés, reporte através norte da torre de controle na perna do vento. 03, para através norte 03. Para informação de tráfego, temos outro tráfego com um Boeing da Gol também na longa final aí, tem condições de agilizar? Do mesmo modo anteriormente. Afirmativo, conforme foi realizado anteriormente. Ciente, gira a base e agora apenas a pista livre, é possível embaixar travado na final. Postará, Lenny Checklist. O 9072 no solo 05, livre à direita, chama o solo em 121, 19. 219, bom, 9072. Solo 1273, pushback e acionamento, gate 3. Livre, pushback, acionamento, chama táxi, gol 1273. Livre, vai chamar para o táxi, 2. Solo é o Gol 9072. Gol 9072, boa tarde, táxi lento via Alfa. Mantenha a posição antes da táxi da Juliette, portão de destino será o 03. E para informação, temos um Boeing da companhia iniciando pushback acionamento neste portão, ok? Sim, táxi lento. Na Alfa vai mantendo a Juliette para o 03, Gol 9072. 776, complete, aproximação, torre 18, 95, bom ponto. Torre 1-1-8-9-5, boa noite, corno 776. Bruno, está pronto, pushback, funcionamento, pátio 3. Pátio 3, autorizado, chama o táxi, trip 5241. Autorizado, chamará para o táxi, trip 5241. Boa noite, altímetro no 092, para cheque o vento 090 graus com 09. Já tem um trem embaixo travado? Embaixo travado, bom, na cidade 76. Continua a aproximação então, aguarda apenas a pista livre, aeronave P3 da Força Aérea, o pré-série. Gente, aguardando a pista livre, bom, na cidade 76. Prossiga, 273. Tem condições de realizar o pushback de modo a deixar a entrada do portão 03 livre para o parqueamento do Boeing da companhia? Afirmativo. Gente, grata. 9072, na escuta. Brasília. Táxi via Alfa Índia, posição de número 3, atentando ao Boeing da companhia, realizando pushback no mesmo, ok? Vai deixar livre a entrada do portão. Ok, Alfa Índia 03, gol 9072. Livre pouso, pista 1-0, vento 090 graus com 09 nós. Livre pouso, pista 1-0, gol na 776. Olimpo 03, tocando remeteu 07, curva esquerda, reporte perna do vento, 1-0 através norte, da torre de controle. Passará a perna do vento, através norte, 03. Salvador, boa noite, o 3197 da TAM, autorização, Galeão, nível de voo 340, informação CA. Salvador, o 3197. TAM 3197, Galeão 340, um minutinho para cópia, prepara Dael Leda, Bidev. Dael Leda, na escuta para cópia. 9072, ingresso, aguarda aí o táxi da aeronave da Boeing. Pode ingressar via Índia, posição de número 3, parte principal. Okay, solo trip 5241, pronto para o táxi, com 61 a bordo, 3h30, Galeão. Trip 5241, táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa até o ponto de espera pista 1-0. Ponto de espera torre 1-1-8-95 e o ajuste 1-0-1-2, bom voo. Sim, autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa, ponto de espera 1-0 como pronto, torre 1-1-8-95. Trip 5241, boa noite, obrigado. Solo para o táxi, o gol 1273, 1-8-0 a bordo, 3h20, alterna Campinas. Gol no 273, após o parqueamento do Boeing da companhia no 03, vai taxiar via Índia Alfa, porém como número 2 no ponto de espera, dando passagem ao Embraer da Trip, à sua direita, e no ponto de espera, torre 1-1-8-95, ajuste no 0-1-2, bom voo. Gente, autorizado Índia Alfa, segue como número 2 no Embraer, quando o próximo ponto de espera é 1895, gol no 273. Solo, boa noite, gol no 776. Gol no 776, boa noite. Táxi via Alfa Índia, posição de número 1, parte principal. Alfa Índia, posição número 1, gol no 776. Boa noite, gol no 884, informação que é. Boa noite, gol no 884, desça para 5 mil pés, chegada a Mari. 1-0, 1-2, ajuste. 5.012, 1-8-4, chegada a Mari. Galeão, nível 340, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper, November 857, segue como rota do plano. Controle 119, decimal 8, e aciona 55100 no transponder. 3197 da TAM, Galeão 340, decola da 10, direita da El, Leda, Bidev, Upper, November 857. Controle Salvador em 198 e o transponder 5510. Posição 8, chama na para o pushback. Atejamento correto, chama pronto. Stand 3197. Ali mantém a 10, 5241. Gol 273. Gol 273, transfere a torre 118, decimal 95. Torre Salvador, boa noite. O gol 1873 está no ponto de da 10, pronto. O 1273 mantenha, por gentileza, o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera no 1273. Desde já informo que vai aguardar a separação do Embraer da Trip decolou à frente, mesmo destino, mesma rota e mesma saída, ok? 7273. Olimpo 03, Tokuya arremeteu aos 1-2. Curva esquerda, ingressa a perna do vento no 0 mil pés, reposte no través norte, torre de controle. Mas a perna do vento, mil pés, reportará através norte, Olimpo. 250 até próximo de Duna. Afirmativo. Por favor, então. Zero, informação agora em curso é Tango, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5477 no transponder. Bom, 940, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decoradão no zero, curva direita da El, Leda, Bidev, 198, controle, 5477, transponder, gol 940. Protejamento correto, confirme, portão? 05. Sim, chame pronto no 05, pushback, acionamento, gol 1940. Vou chamar, obrigado, 940. Colagem. Mais 4 minutos. O Olimpo 03, o último entra agora no 013. O Olimpo 03, na escuta da torre. Sim, Vitória. O altímetro no 013, tem livre base, reporte na final, baixa travada. Gente, no 013, livre base, reportará na final, 03. Trip 5241, nos decolada aos 14, controle agora é 198, bom voo. Obrigado. Controle Trip 5241. Trip 5241, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 400. 400, quando possível, proa de Leda. Oi, Leda, 5241. Leda 1. Olimpo 03 já embaixo travado? Na final, trem embaixo travado, 03. Livre pouso, pista no 0, vento 090 graus com 099, Olimpo 03. Livre pouso, 03. 273. Alinha e mantém cap 0 no 0. Alinha, mantém 0 no 0, gol no 273. Salvador, boa tarde. 62, 12, 27. Inteligível. Oceaner 62, 12. 62, 12, boa tarde. Desce para 6 mil pés, chegada a Mari. 10, 13, o ajuste. 6.000, 1.013, 62, 12, chegada a Mari. Passaredo 2224, 2 mil pés, ajuste 10, 13, reposta estabilizado. 2 mil, reposta estabilizado, 2224. Array 560, desça para 2 mil pés, 10, 13, reposta estabilizado. Para 2000, 1013, repostará estabilizado, 3560. No DC3, mantém a cabeceira no zero, aguardando a pista livre. Mantém aliado no zero, voo no DC3. Guarda apenas a pista livre. Dentro do DC3. Oxiné 62, 12, controle, prossiga. Sim, é autorizado a presidência para editar e pode fazer a raiz 6212? O 6212 está autorizado a raiz speed, porém mantém a chegada. Raiz speed, mantém a chegada, 6212. Controle Salvador, boa noite, web 580, passamos 240 para 170. Boa noite, 580, webjet. Desça para 070-013, ajuste. 070-013-580. Salvador, boa noite, são 3603. São 3603, informação em curso a Tango, Guarulhos 340, copia? Vamos copiar, 3603. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 1-9, decimal 8 e aciona 5525 no transponder, TAM 3603. Estimativo Guarulhos, 340, da 10, na da El, Leda. Após Leda, voa Bidev, Upper Whisky 50, 198 é o controle, 5525 é o transponder. Protejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no 07, TAM 3603. Chamaremos 07, obrigado. 251, 2325, 5241, muito obrigado aí, pessoal. Vale. Gol no 884, descida para 2 mil pés. 0013, ajuste, reposta habilitada. 2 mil pés, 23, vai reportar estabilizado. Boa noite, 84. 3560, complete a aproximação. 218, 95, confusa. Confirme a frequência da torre, 3560. 11895. 11895, daqui a pouco. Gol no 273, vigilância, gol 360, conforme autorizado. 360, gol 273. Controle, Xené 6212. 6212, prossiga. Por gentileza, eu vou confirmar qual equipamento que é o tráfego da nossa frente. Por gentileza. Afirmativo. Tráfego que o precede é um Boeing 738, da Gol. Seguinte, graça, 6212. Passando externo. Manda o TAM 3560. Afirmativo, estabilizado. Baixar e travado? Afirma visual. Sente tráfego avistado, vento 100 graus com 09 nós, livre pouso, pista no 0, TAM 3560. Pouso autorizado, 3560. Solock 2, passarei 2224. 2224, complete aproximação, torre 1895. 1895, boa noite, 2224. Boa noite. 350, copia? Copia. Autorizado do Maceió, nível 350, via Upper Whiskey 58 até a posição Orago, Oscar, Romeo Alfa, Golf, Oscar, após direto Mike, Charlie, Eco. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5521 no transponder. Autorizado 350, Upper Whiskey 8, até Orago, depois de CCC, Maceió, é falar da 10 curva esquerda, a PUC, Santa Aracaju, 521, confira só a frequência, por favor. Controle em 119, decimal 8. É 98, é o gol 9074. Gol 9074, só confirmando o transponder 5521, chame pronto pushback acionamento, confirme o portão. Vai chamar pushback acionamento, tá no 03. Gente. Zona 3, reporte no localizador. É o tráfego número 5 na aproximação. 7 para 2 mil pés, o ajuste no 03, reportará no localizador 580. Confirmando, é o gol 1940 no 05. Afirmo. Autorizado, chame táxi, gol 1940. Autorizado, chame táxi, gol 1940. Solo 3197, Satã, pushback, acionamento na ponte 8. Livre, chame táxi, 3197. Autorizado, chamará, 3197. Fico 60, solo agora, 24, direito, 21, décimo 9, o solo. Bem-vindo. 219, obrigado, até daqui a pouco. Bato 070, boa noite, desce ao 050, chegada Mari, 10013, ajuste aqui em Salvador. Para o 050, azul 420, tá. Se ingressar no táxi, foi Juliette. Ok, Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 350. Autorizado na 10, 100 graus, com 10 nós. Pouso autorizado na 10, 2224. Oito no zero, objet, redução para 200 nós. Reduzir para 200 nós, 58 no zero. Saída 224, solo agora 26, direita 21, décimo 9, solo, bem vindo. Direito 219, pô. Frente 60, mantém posição antes da ataque direto. Mantendo. Solo, Salvador, boa noite, eu passarei 2224, de novo. Muito boa noite, passarei 2224, livre táxi, Ataxway Alpha, mantém a posição antes de ingressar na Ataxway Juliette, a retaguarda do Airbus já está. Vou ter a Juliette, 2224. 5810, Jet, para o sequenciamento, irá manter a presente Pro limitado pelo localizador. Vai manter a presente Pro limitado pelo localizador, 5810. Loro 273, vai chamar o centro Recife, 1251, alternar 13325. 251, 2325, 273. Taxway Alpha e Índia. Correção, livre táxi via segunda interseção à direita, Taxway Índia, até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, chame torre em 198, decimal 95, gol no 940. Do 177, 3 horas e 30 em Guarulhos, aguarde para o táxi, está 3197. Aguardando 97. Gol no 940, salto Salvador. Escuta, o gol 940. Comandante, livre táxi, via Taxway Índia, segunda direita até o ponto de espera da pista no zero. Encerra daqui um minuto, gol 940, Índia, tá pista no zero, 0, gol 940. Oi, chefe. Livre táxi, inicialmente até através de portão 612. 3197, setup, precisa manter a posição. 10, correr direito para 070. Vai interceptar sinal ILS X-ray, pistão 10, reporte estabilizado no localizador. Curva para Pro 070, reportará estabilizado no localizador 5810. Chené 6212, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 6212. 191 a bordo, autonomia de 4 horas e 4, alterna Galeão. Copiado Galeão, 4 horas e 4, 191 de PLB, sente. No ponto de espera, chame Torre em 198, decimal 95, boa noite, bom voo. 0095, bom 940, boa noite. Tá, 3197, livre táxi, Taxway Juliette, até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre em 198, decimal 95, boa noite, bom voo. 3197, já estão solicitando manter a posição por aproximadamente 3 minutos. Positivo, senhor. Entra aí 560, informo que o portão de estacionamento do senhor é o 09. Ah, então a gente vai ter que aguardar o outro Airbus da TAM iniciar o táxi, ok? Pois ele livrou o 08 e está através do portão para o qual o senhor deverá seguir. Ok, sem problema, 560 mantendo a posição. 84, solo agora os 31, direita 121, decimal 9, solo livrar, bem-vindo. 31, obrigado.